Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão ao Senhor que nós estamos encerrando o primeiro livro de Crônicas. Fica faltando um capítulo, capítulo 29, que nós esperamos então encerrar essa semana e entrar no segundo livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, como você pôde observar, trata muito do ministério de Davi, enquanto o segundo livro de Crônicas trata do ministério de Salomão, tá bem? Mas antes de fazer a leitura, eu vou hoje mudar. Minha cunhada mandou um texto lindo. E eu quero, Devisete, eu quero reproduzir para vocês esse texto que ela mandou, certamente mandou para a família também. E diz assim, antes de ler 1 Crônicas, capítulo 28, diz assim o texto que ela enviou. Hoje é o dia de abençoar as pessoas que você ama. Eu te abençoo com todo o meu amor, com toda a minha admiração, com todo o meu respeito. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua saúde, eu abençoo sua economia. Que sua casa seja abençoada ao entrar e sair dela. Eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo sua vida espiritual, abençoo todos os seus planos e metas para esses últimos 3 meses do ano de 2025. Oremos para que seja sempre assim. Hoje é o dia da bênção. Recomenda-se abençoar o maior número possível de pessoas de todo o coração. Quanto mais você abençoar, mais bênçãos virão para você e sua família. Estou feliz em abençoar sua vida hoje, dia de bênçãos. Por favor, envie para quem você quiser abençoar. Louvado seja Deus por essa palavra. É um dia de bênçãos, que todos sejam abençoados. Cada pessoa, cada família, cada igreja local, cada denominação, cada ministério, que o povo de Deus seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Agora sim, 1 Crônicas, capítulo 28, eu vou ler sobre orientações de Davi a Salomão, orientações de Davi a Salomão. Diz assim o texto: Davi congregou em Jerusalém todos os líderes do povo de Israel, os chefes das tribos, os chefes, os capitães das divisões a serviço do rei, os comandantes de 100 e de 1.000 soldados, e os administradores de todos os bens e propriedades do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os homens ilustres e todos os guerreiros mais corajosos e valentes. Já falamos ontem sobre essa organização, sobre essa disciplina. Versículo 2: Então o rei Davi se colocou em pé diante de todos e proclamou em alta voz: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Eu tinha o propósito de construir um templo de repouso para a Arca da Aliança de Yahvé, nosso Senhor, e para o estrado dos seus pés, de nosso Deus, e fiz os preparativos para edificá-lo. Entretanto, Deus me advertiu, dizendo: Tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra e em tua violência derramaste muito sangue humano. Contudo, Yahvé, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a casa de meu pai para ser rei em Israel por toda a eternidade, porquanto escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai foi da sua vontade fazer-me rei sobre todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que deu, o Senhor escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, os meus pátios, o reino de Yahvé. Ele me declarou: Teu filho Salomão construirá minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho. Eu serei seu Aba, pai e mestre. Estabelecerei seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como faz no dia de hoje. Irmão, só uma palavrinha. A promessa de um reino eterno se cumpre no leão da tribo de Judá. O reino eterno se dá na pessoa do Senhor Jesus. Então, nós temos a certeza da promessa de Deus para com Israel e do cumprimento dessa promessa para com Israel na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como o faz no dia de hoje. Portanto, agora e à vista de todo Israel, a comunidade de Yahvé, o Senhor, e diante de nosso Deus, que nos ouve e contempla, observai e buscai todos os decretos do Senhor, vosso Deus, para que possuais essa boa terra e deixeis por herança a vossos descendentes por toda a eternidade. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da sua mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construíres uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das suas mãos. Irmãos, mais uma vez, quando chega uma pessoa, os irmãos sabem que as cachorrinhas acabam participando também da devocional, então que isso não atrapalhe você. É o chamado de Deus para Salomão. Davi dá a Salomão a planta da casa. Vamos ver? Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe um modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas na casa de Yahvé e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro no templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço, o peso da prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso do ouro para a mesa dos consagrados, os pães da proposição para cada mesa, como também da quantidade de prata necessária para fazer das mesas as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso de cada taça, como também para as taças de prata, o peso de cada taça, e para o altar do incenso sagrado, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins que cobriam a arca da aliança de Yahvé com suas asas estendidas. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu o entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Irmãos, uma outra parada aqui para uma nota de rodapé importantíssima. Preste atenção. Assim como Moisés recebeu a palavra das mãos de Yahvé, o Senhor, também Davi recebeu as orientações explícitas de Deus. Esse capítulo apresenta algumas das últimas atividades de Davi. Esforçou-se na obra de Deus até o fim dos seus dias, como Moisés, Deuteronômio 31 a 33, e Josué 23 e 24, Hebreus 10, 25. Preocupou-se com a atitude de seus sucessores em relação à designação de seu filho para edificar o templo e para que o povo obedecesse os mandamentos da Torá, ou seja, da lei. Versículo 8. Concentrou em sua pessoa o amor e o poder, considerando o povo como seus irmãos diante de Deus. Seu maior desejo, depois de toda a experiência de vida passada, era servir ao Senhor mediante a alegria de construir o templo, mas atento a tudo o que fosse vontade de Deus. Reconheceu a mão de Yahvé, o Senhor, em sua escolha e na obra que realizava. Davi chega a expressar diante do povo uma conversa que teve em particular com seu filho Salomão a respeito das orientações de Deus. A dinastia de Davi, chegando ao seu clímax em Jesus, o Messias, Cristo, seria eterna, ainda que tenham ocorrido escolhas progressivamente mais restritas. Gênesis 49, de 8 a 10, de 8 a 10, 1 Samuel 16, de 1 a 13, 1 Crônicas 22, 9 e 10. Então, aqui, assim como Deus fez com Moisés e passou para Josué, Deus fez com Davi, passando para o seu filho Salomão, cada detalhe, cada particularidade do templo do Senhor. Com Moisés foi o tabernáculo lá no deserto. Com Davi já foi o templo. E você pode perguntar, mas o templo foi quantas vezes destruído? Mas eu quero dizer a você que o santuário de Deus permanece até hoje, porque nós somos o templo de habitação do Espírito Santo. E graças ao Messias de Israel, nós temos a certeza que o Senhor cumpre e cumpriu a vontade dele, fazendo então um santuário para a sua morada, e esse santuário não terá fim, porque a Jerusalém eterna vai descer ataviada ao Cordeiro de Deus. E isso será motivo de glorificação de povos e nações. Para completar a leitura desse texto, versículo 20, e concluiu: ser forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes, jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada a obra da construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sadio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho estará contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que o chefe dos líderes e todo o povo de Israel obedecerão a todas as suas ordens. E de fato, isso se concretizou. Salomão edificou o templo. E alguns também vão dizer, mas Salomão cometeu um pecado que não deveria ter cometido, que era o fato de ter muitas mulheres, segundo a palavra do Senhor em Deuteronômio, não era para que Israel fizesse isso. Isso era costume de outros povos, mas apesar disso tudo, Deus foi com Salomão e Deus abençoou a construção de Salomão. E Deus abençoou o início do seu ministério, dando sabedoria. Deus abençoou a construção do templo. E depois, no final, quando Salomão já está mais envelhecido, ele vai escrever um livro maravilhoso. Ele escreveu Provérbios, né? Que foi um livro maravilhoso. Escreveu Cantares, que foi maravilhoso, mas ele vai também escrever Eclesiastes. E no que Salomão escreve Eclesiastes, ele deixa claro que não deveria ter sucumbido ao pecado, pelo contrário, devia ter permanecido na presença do Senhor, mas Deus o perdoou e o honrou. Honrou a Salomão, fazendo com que a sua descendência chegasse até o Messias de Israel. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como é importante ler esse capítulo, capítulo 28, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Como é importante, nós temos a clareza de tudo o que Davi preparou, de tudo que Davi deu a Salomão para a plantação da casa, de toda a sabedoria que Deus deu a Salomão no início do seu ministério, e tudo que Deus fez pela vida de Salomão, fazendo com que Israel estrategicamente vivesse um momento de maior apogeu geopolítico. Deus foi com Salomão. E não se iluda, porque ninguém tem três livros escritos na Bíblia, como eu disse, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Ninguém tem três livros escritos na Bíblia, a menos que tenha uma relação profunda com Deus. Não se iluda, porque Deus foi com Salomão, Deus abençoou Salomão no início, depois Salomão se perde, mas se reconcilia com Deus no final de sua vida, e se reconciliando com Deus, Deus o honra, o abençoa, e ele entra para a história da revelação do Messias, ele entra para a história de Israel. Que Deus nos abençoe e que nos dê a oportunidade de ler primeiro Crônicas 29, encerrando essa doação de Davi a seus servos, as ações de graça de Davi, a alegria, a oferta de sacrifício e a morte do rei Davi. Que Deus nos abençoe. Hoje é o dia de bênção, então que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém.